De. Mais uma promoção dessa aqui, ó. Miguel Pereira FM. Na volta às aulas, faça economia com a Casa Martinho, papelaria, material escolar, tem a melhor promoção. Visite a sobreloja da Casa Martinho. O mundo dos cadernos, Tilibra, Forime, São Domingos, Cajoma e muito mais. Tudo que seu filho precisa em um único lugar, inclusive livros, com pagamento em até 6 vezes no cartão. Casa Martinho, a sua papelaria, no centro de Paty do Alferes, Rua Sebastião de Lacerda, número 20. Telefone 2485-2028. Casa Martinho, papelaria. Invista em sua carreira. Faça pós-graduação na Universidade Severino Sombra. Inscrições abertas.